Estamos no campo. É o que? Bom, Rio 98, meia dúzia. Tudo Lu, prossiga. Desde a Alfa 17, prode rotatória. Gente, após a rotatória, chame final da pista 17, Whisky Kilo Zulu, número 2, tráfego número 1, Alfa Tango 72, aproximadamente na altura do marcador está. Ah, fila 2. Após o tráfego na final, ali mantém pistão no zero. Após o tráfego na final, ali mantém 3295. Eu sei, olha a marca landing gear down and lock 3520. Fire to clear to land runway 10360 degrees at 06 knots. 3P5220. Yeah, to land 5220. Kilo Zulu, intercepta na final da Ana 7, visual com o tráfego na final da Ana 0, vai Sérgio Safra prosseguir como número 2, positivo. Positivo, Kilo Zulu, autorizado pouso pistão no 7, vento 350 graus, meia dúzia nós. 350 com meia dúzia de nós, Kilo Zulu. Avia 7, 40 sem identificação, voa direto etapa, descendo 060. Para o TAC, com 180 no POV, 12:38, alternando com 20. É, depois da TAM, livre alinhar e manter. Ok, mas espera agora, após a rolagem do tráfego da TAM, ali mantém 5:0, 14, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 118,6, obrigado, bom domingo, senhorita, né, bom trabalho. Se o táxi for pronto para iniciar a decolagem, antes da CA. Jet 5728 desce 2000 pés, 1014 no ajuste, reporte localizador. 2000 pés, 1014, reportarei localizador, vai Jet 5728. Five two two zero on the ground at 47, taxi to the right and contact 121.9. Taxi to the right, 1218. 1219. 219, thank you. Salvador, round 35220. 35220. Atos Texas é Alpha Kilo 3.3. Alpha Kilo Info 3. Livre decolagem, o vento 360 graus, 5 nós, Yankee Zanzia. 3895, autorizado decolagem, pistão no 0, 360 graus, 5 nós. Livre decolagem, 3895. Meu Papa Charlie Mike, bom dia, sendo identificação autorizada, bom. Prossegue 4000 pés, 1014 no ajuste. Romeu 260, chama Recife, 125, decimal 45. Na Serra. 125, 260, boa. Autorizado, Lagoinhas. Próxima decolagem, vejo que ele olhou. Afirmativo, está autorizada a Prod Bonf, o Papa Charlie Mike. Salvador, bom dia, Golfo, 977, ponto espera. 777 ali mantém após a rolagem do Embraer da Azul. E após a rolagem do Azul ali mantém, Golfo, 1977. E o seu estimado para ingresso terminal Elias, estimado de pouso. Ok, só um minutinho. Controle Salvador Buenos, até 3895, decola passando 2000 em subida na sua escuta. 3295, contato radar sobre a 340, direto da EL. Direto da EL, tá 3895. Prossiga. Azul 4235, livre decolagem, vento norte, 5 nós. Transponda 0132. Controle A, Serra. Prossiga. Terminal Ilhéus aos 15 da próxima e o pouso em Teixeira de Freitas em 16-10. Gente, grato em Anxia Serra, reporte no Farol da Barra. Serra. Controle. Será possível aproximar direto com a Prod VOR? Está livre de todos os desvios, porém vai ter que ingressar no corredor Vera Cruz e após Interlagos. 19.8, Mavô. 19.8, Azul 4235, bom dia. Modificando o plano, confirme. E apenas confirmando tripulação, aeronave homologada do instrumento, confirme. Ele sobe então 2010, plano de voo modificado do 353, 2000 pés pro aditável para efetuar a chegada a Mari, Quilo, Quebec Serra. Sorry. Salvador, bom dia, Azul 4235, passa 2 mil pés na abertura da Elfa. Azul 4235, bom dia, contato radar, Salvador 360, direto da Elfa. 360, na ponte da Elfa, Azul 4235. Jet 5728 completa aproximação, torno no 862. Estabilizou o Webjet 5728. 5728, chame torno no 862. 862, obrigado, Webjet 5728. Webjet 6740, desce 2 mil pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. Aproximação, aguarde pista livre, vento norte, 612 nós, ajuste no 0 no 4, 614. Aguardando pista livre, Webjet 5728. Pés livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, estamos estabilizados, na fluida 10, ao menos 740. Excel Serva, passar a farol da barra, frequência livre para coordenar com os tráficos locais, ao ingressar em Leos, 120, decimal 1, no bom voo. Galeão, 391, Galeão, 380, copia. Bora aí. Pode 5728, autorizado pouso, 030 graus, 612 nós. Livre pouso, Webjet 5728. Passa do 320, saída da El. Ok, 320 subindo, nada El, voo 1977. Da web, solo 57121, décimo 9, vai liberar. Vai liberar 219, Webjet 5728. Toma Recife na 25, décimo 1. Salvador, boa tarde, Webjet 5728, livrou. Chifra 28, Lift Taxi Alpha, Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05. aí, Anselmo. Lança 433 agora. 433 agora. Zona X-Ray da 10, 6740. 6740, completa a aproximação, torno no 862. 86, até a volta. 3191, consiga? 347 Galeão, tá autorizado, via Pernalfender 857, segura peso Luno 6, Proof, peso Luno 4. Decola a pista 10 com a direita, seria Tael, Leda, Forge, Pidev, controle 119.8, aciona 5477, 3191. Tá 3191 aprovado, Galeão, nível 340, a primeira aerovia seria pro Whisky 50, Bidev, Pernalfender 857, posto seguro, apresentou na meia grampa, apresentou 14, Barbacena. A decolagem da 10, curva direita, saída da Elza, São Leda e Videz. Controle 1998, transponder 5477, na 3191. Tá correto, a porta puxa, 3191. Portarei, obrigado, até 3191. Azul 4033, por copy. Nível 1160 Ilhéus, está autorizado a decolar pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após direto Ilhéus. Controle 119.8, acena 5523, azul 4033. Autorizado Ilhéus, nível 1160, conforme rota, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, direto Ilhéus. Controle 119.8, transponder 5523, azul 4033. Correto, porta push, 4033. Azul 1-777 chama Recife no 251. 1-251, gol 1-300. 6740, solo 02, 121, decimal 9. 219. Boa, objeto 6740. Objeto 6740, bom dia. Objeto Alfa Índia 02. Alfa Índia pro 2, 4076, DS 3000 pés, 1013. Solo da 3191, na porta 1612, vamos para o pushback. Da 3191, confirmando, estou autorizado para o pushback acionar. Da 3191, autorizado para o pushback acionamento, porta 16, da 319. Controle, o Papa Charlie Mike estabilizou ILS 110. Chama por 118.612, Papa Charlie Mike. 118.612, Papa Charlie Mike. Torre Salvador, Papa Romeu, Papa Charlie Mike, estabilizado ILS 110. Romeu Papa Charlie Mike, vento 020 graus, 08 nós, ajustino 013, informe baixado travado. Amaral, baixado travado, Papa Charlie Mike. Papa Charlie Mike, check trem livre pouso, pistão no zero, vento 030 graus, meia dúzia nós. Passou e travou, livre o Papa Charlie Mike. Desce para 4.013, bom dia. Solo Salvador, na 319, pronto para o táxi, POB 233, autonomia 4 horas, alternativa Campinas. 391, autorizado táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera da 102, 118, decimal 612, aqui no Gamin 13. CNH padrão, táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 2. meia, tá, 3, bom navegando. Autorizado para inspeccionar, reporte táxi, azul 4033. Autorizado para estacionamento, azul 4033. Fala um meio para Charlie Mike, solo ao 09, confirma o estacionamento. Vai para a está sim, chama o solo 129 para efetuar o, a primeira parte do táxi. Solo 219 e o Papai Charlie Mike. Meu Papai Charlie Mike. Fala o meu Papai Charlie Mike, bom dia, táxi de alfa. Juliette, Pati Uno, Lima, máquina, porta Quebec. Alfa, Juliette, Pati Uno, Lima, torre para o cruzamento, Alfa Quebec. Reduz para 2,10 mais, desce para 2.000, autorizado LS 1013. Reduzindo 2,10 mais, 2.000. Encerra a torre 118.200. Encerra, prossiga. Quebec Serra, informe, iniciando o deslocamento para 17, o vento é 030 graus, 08 nós. Aviano, bom dia, livre ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 030 graus, 08 nós. Livre decolagem, pistão no zero, pistão no zero. Autorizado, táxi à direita, ponte para dono 0, torre 1 no 8, são 612, que ligar 1013, azul 4033. Táxi à direita, ponto espera 1 no 8, decimal 612, azul 4033, a Tchuchura 0 no 3. Sou externo, vai girar para 1 no 7, quilo Quebec Serra. Sente, chame final da 1 no 7, quilo Quebec Serra. Quebec Serra.